pouso no 0 vento no 40 graus, 0 menos. Seguinte, repouso, valeu. Alinhado, o caixa está no celular, está no sistema 7. Vamos lá para a EFA, que já vem autorizado, meu colar, Gelo 7, o vento 1,0 grau, 5 lojas. Autorizado, alinhado e decolar, Gelo 7, o vento 1,0 grau, 5 lojas. 3,8,9,6, no solo 02, libera a direita, chama o solo, 1,2,1, decimal 9. Direita, 2,9. chamar aqui daqui. Autorizar não. Livre aí para a circuito esquerda, não, 7. O plano ia ser cancelado agora. O Jerumato, dá presente por via esquerda. Base pela direita, resposta final, no 7, baixo como é que é. Presente por via esquerda, resposta base final, não, no 7, é aqui. Yankee, autorizado o pouso pistão no 7, o vento 140 graus, 069. Veículo aos 1-2, chame o controle no 20-2-8. 208, é bom dia. Papai, eu acho que a Mike aqui no solo número 3 vai pelo Jalim, era no passo 4, se eu conseguir estacionar, bom dia. Nicolás de Serra, India Coimbra, Serra, intenções de sobrevoo próximo a Simões Filho, ou Alfa Golf Serra, Lucas, cruzado 100 no 3-7. Alfa Golf Serra, chame o controle 120, décima 8, operando na frequência da torre. Para a torre, de volta ao campo, para a fuga ao campo. Sim, Guardião 05, chame no, na vertical da RMA. Na vertical da RMA, Guardião 05. O meu Bravo Oscar, chame no ponto de espera da Papá, que é legal no 020. Mantenha o ponto de espera, Romeu Bravo Oscar. Guardião 05, vertical, da RMA. Gente, o Guardião 05, condições de aproximar diretamente parte do Gré, sem interferência com a sinal 10? Afirma, sem interferência, parte do Gré, Guardião 05. Gente, agilizando a medida do possível, Guardião 05, eu formo o tráfego manhã da Gua, 7 milhas da cabeceira 10. Sem interferência, com tráfego, aproximando direto do Gré, Guardião. Chama no solo controlado, Guardião 05, vento na aeródromo, 120 graus, 049. Vai, solo controlado, Guardião 05. Oi, Salvador, Mono 094. Mona 094, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso sua esquerda, Alfa Sierra 50, efetuando pouso direto no pátio. Aguardando autorização, voo no 094. O meu Bravo Oscar, autorizado ingresso pista no 7, chama ele ali pronto. Guardião 05. Não escuta. Mona 094, com autorizado, pista no 0, vento no 00, grau 049. Autorizado pouso no 094. Salvador, 9226, pode ficar no 0 próximo ao segurança. Aviso 9222, mantenha o ponto de espera. Qual é o outro lado, Gonzalo? Gente, Lajão 05, salão 21, meu livre corte. Azul 9222, autorizado a LR, mantém pista no zero. Romeu Bravo Oscar, decolagem autorizada, pista no 7100-049. Zona 094, salão 23, 1219. Romeu Bravo Oscar decolado aos 24, chame o controle, Salvador 120, próxima 8. Obrigado, até a próxima, Romeu Bravo Oscar. Azul 9222, decolagem autorizada, pista 10, vento 090 graus 049. Segundo decolagem, iniciando Azul 9222. Salvador, nós temos os dois decolado aos 2:30, chama o controle Salvador no 20-18. 208, bom dia, 9-2-2. Bom dia. Ô Salvador, bom dia, 230, próximo ponte, 0. Bom dia, Luna 230, autorizado LR, mantém pistola 0. Aí, mantém no 0, 230. Luna 230, decolagem autorizada, pistola 0, vento 130 graus, 049. Luna 230, decolador 29, chama o controle de Salvador, 120 do sinal 8. 08, obrigado. Boa. Oceano, chamou o Eco Sanguíneo. Eco Sanguíneo, clareza em intensidade zero, ok? Eco Sanguíneo permanece clareza em intensidade zero, pouso autorizado, pista no 7, vento no 40 graus, 079. Mensagem ainda permanece ruim. Eco Sanguíneo, faça um teste em 118, decimal 60. Permanece ruim. Sanguíneo, está no 35, vai se autorizar até o pátio, estacionar a frequência livre. Confirme o pátio, Sanguíneo. Gente. Então, Salvador, papapapai, Cunha, November, estabilizado o curso localizador. Eco Índia November, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. Eco Índia November. Eco Índia November, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 059. Salvador, Eco Índia November, propõe cancelamento, solicita pouso, cabeceira 17. Ciente, Eco Índia November, curva à esquerda, aguarde autorização para girar base, pista 17. Ciente, Eco Índia November. Eco Sanguíneo, agilize o livramento da pista. Lembrando 4-0, autorizado a linha de decolagem no 0, vento no 40 graus, 059. Passo para a final, avistando o tráfego sobre a pista, Eco Índia November. Eco Índia November, aguarde pista livre. Ciente, 7 Índia November. Essa é o Índia, livre a pista. Torre, o Eco Índia November está arremetendo. Gente. O Eco de Novembro foi instruído a aguardar autorização para girar base. Siga em frente até o farol de Capão e aguarde instruções para a nova final da sorte. Gente, o Eco de Novembro entendeu que havia sido solicitado informar para a base. Está seguindo para o farol de Capão, o Eco de Novembro. Oito, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, vou no 64. Eco Índia November, complete 360, autorizado o cruzamento final 1-0, chame final pistão no 7. Gente, está autorizada a perna do vento pela esquerda, correção pela direita, reportará girando base o Eco Índia November. Assim, circuito pela direita, pistão no 7. Gente, Eco Índia November. 648, autorizado a linha e mantém pistão zero. A linha e mantém pistão zero, volume 648. Azul 4207, sala 43, lembrando, chame 121 décimo 9. 219. Salvador, bom dia, azul 2770, azul 2770, mantém o ponto de espera. Mantém azul 2770. Eco Índia, novembro, autorizado base, final e pouso, pista 17, vento 150 graus, 059. Gente, livre de girar base, pouso autorizado na 7, Eco Índia, novembro. Mono 648, decolagem autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 049. Decolagem autorizada, pista no 0, mono 648. Azul 2770, autorizado a linha e manter pista no zero. Autorizado a linha e manter pista 10 do 2 de novembro, solo 45, confirme o pátio. Gente, pátio do Graé, postação na frequência livre, boa tarde. Mono 648, decolado às 46, chama o controle Salvador, número 0218. Controle 208, bom dia. Bom dia. Azul 2770 do colégio autorizado, pista 0, vento no 30 graus, 059. Portado colégio, azul 2770. Azul 2770, decolado 48, chama o controle Salvador no 2018. 1208, azul 2770.